diga Senhor, e frases fortes para compor uma vida de sucesso para o teu louvor. Meu coração às vezes se perde em meio a tantos conselhos, meus pensamentos já não batem mais, me confundo o tempo inteiro. Eu só preciso te ouvir, e em verdes pastos deitarei. Eu só dependo. De sucesso para o teu louvor. Meu coração às vezes se perde em meio a tantos conselhos, meus pensamentos já não batem mais, me confundo o tempo.